Aí, Ferraz, a pergunta é uma só, mano. Por que a tríade, paz, periferia e guerra? As respostas que eu tenho, e que a maioria tem, geralmente são ilusões. Mas eu vou tentar falar de paz, periferia e até de guerra. Firmou, truta, com você. O campo de concentração tá te ouvindo. A paz é uma pomba branca. Se uma criança pobre soprar, suas asas não se mexem. Se um detento a segurar, sentirá seu peso como se fosse chumbo. Se uma senhora aposentada acolher em seus braços, não sentirá nela o calor. Se um desempregado olhar bem em seus olhos, nela não verá alegria. Se um professor a estudar, aos seus alunos não poderá ensinar. Se um menino ou menina desse grande Brasil periferia a olhar voando, não saberá o que ela significa. A paz é uma pomba branca, que apesar de tudo, ainda continua voando. E todos a veem, mas só quem merece realmente a conhece. Paz só a quem merece, e aos que não, guerra. De dentro ou de fora.